Scan 3606, foi na proa do VLR, Recife. Livre, pouso, 5-2. Negativo, mantenha a proa de bridge na 3895. Autorizado. Decolagem na proa 360. Thank you. Mudando as regras de IFR para VFR no momento, aos 3-0. E chame de base para final pela direita da pista 197. Mike Juliette, Mike. Juliette vai chamar de base para final da pista 197, Mike Juliette, Mike. Patatango Kilo, Quebec Serra, ao completar o alinhamento, está autorizado a decolar na pista 197. Vento 150 graus, 099. Autorizado. Papá Romeu, Mike Juliette, Mike, modificando a instrução, aguarde para girar base pela direita da pista 17. Aguarda para base, o Mike Juliette, Mike. Na verdade, nós estamos como na posição de base já. Então, modifique, ingresse na perna do vento pela direita e aguarde para girar base. Então, curvando à esquerda para manter a perna do vento, pista 97, pela direita. Gol no 864, autorizado a linha e manter. Alinhado, manter, gol no 864. Sideral 9976, no solo 31, liga direita, chame o solo em 121, decimal 1. Chama o solo 21, no sideral 9976. Pelo Quebec Serra, 30 segundos, autorizado a decolar, 160 graus, 099. Juliette Mike, reautorizado, perna base final da 17. Já me encontrei embaixo de travado. A base da 17 vai reportar baixado de travado, Mike Juliette Mike. Patango Kilo Quebec Serra decolou os 3-2 para atingir a linha do litoral, curva direita pelo corredor Axé, no controle 1 no 9,8. Atingir a linha do litoral, vai curvar direita, corredor a chefe. Principal controle 198. Gol 1864. Autorizado decolar, pista 10, 0 grau 099. Caso haja alguns pássaros próximo da metade da pista, informe a torre. Informe a torre. Oi, mais um final 97, baixado de trabalho. Ciente, autorizado pouso 97. 150 graus 099, mais Juliette, mais. Ciente autorizado, pouso 997, mais Juliette, mais. Atacando o Kilo Quebec Serra, prossiga. Eu vou rodar o do 7, vai colocar direito na minha frente, corredor até, mantendo o do 7, autorizado. Controle autorizado, 2500 direto, direito. Kilo Quebec Serra, autorizado 2500 direto, direito. Grato, 2500 direto, direito. Oi, Salvador, bom dia, tá 3804, 2 milhas para o Interterra, baixado trabalho. Ciente, reduza para a velocidade de aproximação final e aguarde autorização de pouso, informa o César 525, 2 milhas e meia da cabeceira 97. Sete, já estamos na mínima, tá 3804. Ciente, gol no 864, decolou 34, chama em controle em 1 no 9.8. Ciente 198, para informação, tem um quero-quero morto ali na. Mais ou menos na metade da pista, um pouquinho lado, do lado esquerdo da faixa central. Ciente, estão na pista, não é isso? Isso, em cima da pista. Ok, obrigado. Nada. E a moça queria, queria. Olha o gol 1864. Gol 1864, contato, radar, sua para nível de voo 370, saída PUCA. 370 PUCA, 1864. Solicita manter a proa 073, desvio formação. Gol 1864, sente do desvio, após o desvio, foi Jama. Faz desvio Jama, sente. Desvio aguarde. Controle, voltar 3804. Controle 1 no 9.8, tanto 3804. Primativo 109. Controle Salvador, tá 3804, arremeteu. Tá 3804, sobre uma meia 2000 pés, curva esquerda na proa 320. Esquerda 320, tá 3804. Gol 1962, informo que a pista está impraticável, aguarde se faz. Gol 962, animal na pista. Se o solo for os 3,6, está liberando na Papá para Aerostar estacionar a frequência livre. Papá Romeu Mike Juliette Mike. Mantenha a luz após cobrir a mão. Azul 4076, sua identificação autorizada a chegada à mar e desça para nível de voo 060. Desça para nível de voo 060. Sinal para pouso. Trip 5474, aguarde. O Trip 4903 vai na proa da posição Panin. Programa espera em TAP, ajuste na 0 noite. 3804, colete esquerda, proa 250. Informa que a pista no zero está impraticável devido ao animal morto. Estamos aguardando a liberação. Azul 4076, aguarde que vamos obter. Então, quero morto na pista, né? É rápido. Boa no 864, chame centro Recife, frequência 12545, alterne 12685. 2545 268, 864. Todas as aeronaves no aeroporto de controle informam a liberação da pista. Então, daqui a 5 minutos. Temos um tráfego nessa posição de 9 horas, 3 milhas, mantendo 2.500 pés. Kilo Delta, prossiga. Então, 3890, ciência, sendo a indicação, autorizada a chegada mar e disponível de voo 060. 3, chama o controle 119.8. Controle 119.8, azul 4463. Delta Guard. Olympus 174, Scorpio Ident, clear Golf Horizon, report web for descent. Azul 4076, vetoração para o sequenciamento, com vez esquerda para o norte. Delta 3290, inicie redução para 2509. Está estabilizado no ILS para 3804. Então, 3804, completa a aproximação, chame torre 11895. 2895. Voo 1962 para interceptar o localizador, curva direita na proa 060. Descendo para 2000 pés, ajusta ao 09. 060, 2000. Azul 4076, inicie redução para 2209. Na 3804, cheque trem. Lado. Lado pouso no 60 graus, 119, na 3804. Estabilizado pouso, na 3804. Paredo 2230, para descida. Paredo 2230, desça para nível de voo 070. 070, 2230. Vitor Kilo Delta, acione código 0224. Controle azul 4463. Tá 3895, centro. Azul 4463, contato radar Cidadael, sub mantém nível de voo 200. 200, Nadael, 4463. Vitor Kilo Delta, sente livre a sessão nível de voo 08. Azul 4076, curva direita na proa 050. Reporte estabilizado, desça para 3000 pés. Ajuste 1098. Olympus 174, descend 4,000 feet, planet 101. Azul 4076, acima a navegação, voo direto Duna, descendo para 2000 pés, ajuste 908, reporte estabilizado. Ana 6254, autorizado a linha e manter. Paredo 2230, voo direto Duna, descendo para 3000 pés. Duna, descendo 3000 pés, com a parede 2230. Então, 3894, desça para nível de voo 050. Autorizado. Desça para nível de voo 050. Papa Romeo Bravo X Delta, sua identificação autorizada a chegar da mar e desça para nível de voo 060. Você na proa da posição Trive. Confira seu destino. E 4903, chame o centro Brasília agora, em 124, decimal 25, alterne 126, decimal 55. Ativo 124, decimal 25, 126, decimal 55. 6254, decolou os 48, chame o controle em 199, decimal 8. Salvador, bom, boa tarde, essa nave é 254, transfere, Israel. Qual o nome do controle? 902, escuta você. Chame torre, 1895. 2895, tá. Oceano 6254, contato radar, suba para nível de voo 360, saída da El. 360 da El, quando possível, Leda. Após 2000, está autorizado, Leda. 2000, Leda, obrigado. Quente. Autorizado pouso no 60 graus, 10 nosso. Gol no 962. 962. Tá, 3290. Reduza para 190. Azul 4463, chame em centro Recife, frequência 1251, alterne 13395. 1251, 3395, 4463. Azul 4076, complete aproximação, chame torre 11895. Sete, acuse avistando o banho da companhia na curta final. Vai reportar final estabilizado 2230. O Boeing 737-800 da companhia autorizado a alinhar e manter. Voo 2067. Afirmativo, 1288 ou 1260. Azul 4076. Ciente. Na medida do possível, reduza para a velocidade de aproximação final e chame passando Simbra. Azul 4076. Mantenha o ponto de espera, o Xané 6213. Espera o Xané 6213. Gol no 962, no solo 51, nível à direita, solo 121, décima 1. Consulto 4463. Azul 4463, prossiga. Atendendo 200, após o ETA poderia voar direto Rio Cove. Está autorizado voar Rio Cove, dá presente, azul 4463. Dá presente, voar Rio Cove, azul 6254, autorizar direto em Mótima. Mótima da prova, obrigado. Passaredo 2230, informe o helicóptero a 500 pés, próximo a Duna, não irá interferir na sua aproximação. Tá, gente, passaredo 2230. 2067, decolou 53, chame o controle em 119.8. 19-8, boa tarde, gol 2067. Boa. Azul 4076, autorizado pouso no 60 graus, 119. Autorizado pouso, pista no 0, azul 4076. Controle Salvador, boa tarde, voo 2067. Voo 2067, contato radar, suba para a mesa de voo 360, saída da El. 360 da El, voo 2067. 3290, ciente, desça para 2000 pés, ajuste no 018, livre LS, responsabilizar. Estabilizado, passarelo 2230. Passarelo 2230, completa aproximação, chame torre 11895. 7895, passarelo 2230. Olympus 170, vector for space, turn right, heavy 230. Limit of climb. Bravo Eco Delta, reduza para 2009. Condições de reduzir para velocidade de aproximação final, passarelo 2230. Afirmativo, reduzindo o passarelo. 2230, controle. Azul 4076, no solo 55, nível direita, solo 121, decimal 1. Direita, azul 1, azul 4076. 1-6. Oceana 6254, chame centro Recife, frequência 1251, alterne 13395. 251-3395, 254. Papa Romeo Bravo Eco Delta para o sequenciamento, curva esquerda na proa 030, limitado pelo localizador. 030, Bravo Eco Delta, desça para 3000 pés, ajuste no 018. Estabilizado na 3290, completa aproximação, chame torre 11895. Boa tarde. Boa. Está autorizado o nível de voo 380, Oxané 6254. 380, 6254. Under 658, contact Seguro Approach 120.9. SPHEAD 130, report 7. Bravo Eco Delta, reduza para 1970 mais. A curta sinal haverá possibilidade de alinhar em decolar, vai guardar o pouso da outra aeronave, o HNM-23? Eu estou verificando essa possibilidade, pelo que eu estou visualizando, não será possível em virtude do tráfego da TAM, está com 1.809 de velocidade na aproximação final, já uma milha do marcador. E tem mais uma sequência de quatro aeronaves após o... Não, mais três aeronaves após o TAM. Vamos verificar. Lima, Vitor, Charlie, Yankee, Lima. This is 4,000 feet, 281018. Reduce your speed 2009. Leão 07, prossiga. Guardião 07, ciente, reporte através do parque de situação. Aguarda a senete para a torre. Sou em Salvador, está 3290, ILS, seguro 0, baixado e travado. Passaredo 23. Passaredo bem? Passa. Até estou livrando esse passeio. O 3290, pista livre, autorizado. Pouso no 60 grau, 099. Pouso autorizado no 0, tá? 3290. Passaredo 2230, no solo. 8, virou à direita, solo. Última 1. Tower 1.8, Azul 4463, desse é o nível de voo 100. Gol 2067, acena a identificação, com nível de voo 360. Controle 198, Oxa 6213, grato, até já. Dá presente direto, Leda, a tripulação agradece, eu chamei a 2-3. 35-2-4-0, tráfego superado, deixa para mim de novo, 0-5-0. Final, e aguarde a autorização de pouso. Tráfego, uma pista, acaba de pousar a C3 da Força Aérea, e o segundo assinou, está mantendo a viagem com a C3. forma do branco. Quente lá. Informação de tráfego, helicóptero, setor sul aeródromo, final de uma via da cabeceira 350 em posição. Dava Sudeste, autorizado pouso, 509-101. Serviço pouso para forma do branco. 3953, setor da 05, na sua linha, 195. 998-3399. Controle Salvador, muito. Boa tarde, TP 9953. Faça meu PES, perfil da Momo. Saí da mão, poderia confirmar por gentileza a subida? 160. 160, livre das instruções, TP 9953. Tá livre, TP 9953. 160, Momo, TP 9953. Zona Verde, boa tarde, obrigado. Controle Salvador, Azul 5021, boa tarde, passa 1200 pés, saída da EL. Azul 5021, boa tarde, contato Magaço, para a de voo 340, saída da EL. 340, saída da EL. Após 2000, autoriza por hoje da EL? Após 2000, estou autorizado Leda, Azul 5021. Após 2000, Leda, graças 5021. Afirmativo, senhor. Sobre o nível de voo 38 já. Oxalá 6254, informe seu número, Mac. tentativa de voo 360. Autorizado 380, chamamento 216. Azul 502, uma boa tarde, essa é a identificação, toma nível de voo 340.